gente sofrendo igual um louco por aí. Toca um gordinho, bora seu menino. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo feito um louco. Passando sufoco. Sai de perto de mim e do meu coração. Some com esse beijo tentação. Eu já tô envolvido nesse amor criminoso. E o pior que é gostoso. Você tem namorado e eu tenho ciúme. Tô apaixonado e a gente não se assume. E só me procura quando estão brigados. Tá difícil morar em esse beijo tentação. Eu já tô envolvido nesse amor criminoso.